De volta, o programa Planeta Sustentável e Educação Ambiental e seus desafios são o tema da nossa entrevista especial para essa edição. Ao vivo conosco, a pedagoga Érica Regina da Sena Silva. Bom dia, Érica. Em sua opinião, quais são os maiores desafios da educação ambiental? Acho que os desafios da educação ambiental são quase os mesmos da educação normal, né? Acho que a educação, tanto é que no Brasil, vai de mal a pior. E aí, a educação ambiental, como uma parte dela, eu acho que está na mesma situação. Mas, dentre os desafios, eu acho que, assim, primeiro, as pessoas não estão preparadas, não tem uma capacitação na escola, né? É, a maioria das vezes, nesses 12 anos que eu mencionei, de ver que essa parte de educação ambiental fica voltada para as pessoas da área de ciência, biologia e geografia. Né? Então, os outros professores não se preocupam com isso. Podem até desenvolver alguma coisa numa aula, não que eles tenham essa responsabilidade para eles. Né? Então, aí, quando o professor vai fazer algum projeto, a maioria nem quer participar muito. Eu acho que o grande problema é isso, a falta de incentivo da escola como equipe e dos professores em ajudar. Em relação aos seus alunos, como reagem ao tema? Demonstra interesse e preocupação? Assim, isso aí depende. É, depende dos alunos, né? Porque, assim, pela escola pública, a escola pública é um misto de alunos da classe muito pobre, classe média, que de repente não conseguiu segurar o aluno numa escola, ele vai para a escola pública. E aí tem um fator de cultura, né? Tem um fator, assim, as crianças que vêm de uma família estabilizada, uma família que se preocupa com o meio ambiente, né? Que tem aquela preocupação, ah, não vamos gastar água, vamos separar o lixo, ah, não vamos estragar as árvores, que tem essa cultura. Claro que a criança vem para a sala de aula com essa mentalidade. Então, quando você fala disso, ela vai achar legal, ela vai falar que, ah, na minha casa eu faço isso, na minha casa eu faço aquilo, e vai ajudar na aula. E como fazer com que esse tema, o meio ambiente, não caia na mesmice de desinteresse em sala de aula? Olha, aí precisa de uma ajuda da escola também, né? Porque, assim, acho que principalmente para criança e também para todo mundo, a gente precisa ter algum recurso, né? Eu não adianta ficar falando de meio ambiente e não ter um recurso audiovisual. Então, acho que falta também isso, além de capacitação, vontade dos professores e vontade dos alunos de aprender, que eu acho que esse é o grande entrave que tem a educação, os alunos não vão para a escola para aprender. Aí, essa falta de recurso, essa coisa de você dar aula lousa, né, giz, não passa nada muito inspirador. Então, tem que ter uma sala de vídeo, que tem um telão, que você consiga, tem que ter material didático, filmes, de repente na aula de computação passar alguma coisa legal. Então, assim, precisa de materiais, coisa que eles não têm. E até aulas essas classes, como sair em excursão para lugares, para parques, para lugares que falem sobre meio ambiente, ou senão, de repente, vão fazer uma aula no parque da escola e fazer alguma brincadeira, alguma dinâmica, fazer uma horta, né, plantar árvore, mas isso é muito difícil, porque aí, se você mexer uma sala, você acaba atrapalhando no funcionamento de uma escola toda, né? Então, assim, as pessoas preferem não fazer e a escola também não dá muito apoio para quem faz. A educação ambiental vai muito além de